meia volta, fui pra casa, não voltei mais. Vi que todo meu amor foi em vão. Perdi a dona do meu coração. Coração. Mas no dia seguinte ela então telefonou, tentando explicar aquilo que me magoou. Então me disse que queria meu perdão, que aquele rapaz era seu irmão. Isso ela é dona do meu coração. Coração. Ela então telefonou, tentando explicar aquilo que me magoou. Então me disse que queria meu perdão, que aquele rapaz era seu irmão. Isso ela é dona do meu